E estou ensinando também o meu filho, também de 4 anos, a assistir o seu programa. Sua bênção, padre. Deus abençoe, um abraço ao povo querido de Pará de Minas. Então, se você recebeu um testemunho da Hora da Misericórdia, quando ligar, diga, foi na Hora da Misericórdia, como fez essa filha de Deus? Lá de Pará de Minas. Vamos agora, Bíblia aberta, cartilha de oração. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar. Vai falar de paz. Vai falar de paz pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai, vai falar de paz. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Marcos 6, 17 e 29. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. De fato, Herodes tinha mandado prender João por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele tinha se casado. Pois João vivia dizendo a Herodes, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo. Mas não conseguia, pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo. Por ocasião do seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e os seus convidados. O rei então disse à moça, pede-me o que queres e eu te darei. Ela saiu e perguntou à mãe, que devo pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. O rei mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco trouxe-a num prato e ela entregou à mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram, pegaram o corpo dele e puseram numa sepultura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, aqui eu lembro muito do SEBI, que era uma sigla para estudos bíblicos. E me lembro de um caderno que na capa escrevia: Banquete da Vida, Banquete da Morte. Uma chave de leitura, se não me falha a memória, colocada por Frei Carlos Mesters, um grande biblista exegeta. Veja, Banquete da Vida, porque é aniversário natalício de Herodes, Banquete da Morte, porque onde era a vida, a serpente gerou ciúme e a morte. Banquete da Morte, a cabeça de João Batista. Um homem, João Batista, que vivia no deserto, pagou um alto preço, sabe qual? Falar a verdade. Não é fácil ser verdadeiro, porque as pessoas não querem, às vezes, escutar a verdade. A verdade incomoda. A verdade machuca. Mas nem por isso podemos fugir dela. Queridos filhos e filhas, que João Batista seja um exemplo para todos nós hoje. Se celebra, vou falar uma palavra esquisita, aniversário de morte. Porque não sei se você sabe que a igreja celebra os santos no dia da sua morte. João Batista é um caso diferente, porque ele também é da natividade. Mas é raro. Se você olhar a vida dos santos, é sempre o dia da morte. Hoje se celebra o martírio, o sangue derramado por Jesus pela verdade. Paz que ele trazia, fazei penitência, sempre, sempre João dizia, fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, o